3, solo 34, direito, táxi Alfa, Juliette, portão 3. Preferência Alfa, Juliette, para o portão 3. Zona 606, completa aproximação, torre no 895. Gente, 1895, tenha uma boa noite, tenha um bom trabalho. Zona 704, desça para 2000 pés, QNH 108, reporta estabilizado em LS, seguida pista no 0. 2000 pés com 18, camarada, estabilizado em LS, acabou de ser conquistado. Baixou e travou? Baixou e travou. Livre pouso, por sono 0, 120 graus, 5 nós. É, ficou no 606. Oi, Salvador, muito boa noite. É Webjet, Whisky, Juliette Fox. Boa noite. Whisky Juliette Fox na ponte 10 do pátio principal, solicita autorização de reboque para o pátio 3, box número 05. Avisado no início do reboque, chame na saída do pátio 3, Whisky Juliette Fox. Cliente iniciando, chamará para a saída do pátio principal. Boa noite, 05, boa noite, possível. Beleza, é, saída prevista. Fucas e Pá. Fucas e Pá, obrigado. ACM 258, boa noite, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 1908. 050, autorizado, o 6258. Luna 704, Duna completa a aproximação, torre Nono 895. 1845, Azul 4062, Scott Ident, clear Mario Arrival, descend and maintain, flight level 060. Salvador, boa noite, Gomes 754, passou externo e baixo para baixo. Direto no 43. Confidência e mantenha 4 mil pés, QNH 1008. 4 mil, 1008, libera as restrições da casa, mantenha as restrições 389, número 3 na aproximação. Sete no quadro, torre. Sete no quadro, embaixo, travado. Pouso no zero, 30 graus, 5 nós. Livre pouso, voo do sete no quadro. 6258, desça para 2000 pés, o ajuste na 08, está livre das restrições na chegada à Mare, e reporta estabilizado no ILS X, rei da pista na 0. Positivo, descendo para 2000, pode estabilizar, está restrito. Desça para o nível 050, que é legal no 08. Observando a aeronave da Webjet, à sua esquerda. Juliette, porta 5, Web, é o 60. Boa noite, 05, autorizado Salvador Natal, nível 370, peso low no 0, pista no 0, curva à esquerda, na Puca, Zipá. Controle 120-8, transponda 5033, Luna 805. Hoje é 370, Rosa do Plano Globo, Brasil Lula 10, Pucas e Pá, com curva esquerda, circulando a 10. 208 ao controle, 5033, o transponder Luna 805, está pronto, muito bem, acionamento. Portão 1, autorizado, chame para o táxi. Chama o táxi, 205. Sinal 4, mantém a posição antes da Juliette. 7 no 4, mantém a posição antes da Juliette. Web 5899, acione a identificação autorizada chegada a Mare, desça para o nível 060, que é legal no 08. 060-008, pode mantenha a chegada 5899, número 4 na aproximação. Mantém. Um bom serviço. Realmente. Itkan 8108. Na minha 258 completa aproximação, torre 9895. Zoo 4062, descendimento em 2000 feet, QNH 1018. Clear to final approach, Alessex Hay, runway 10, report established. Okay, 2000, clear Alessex Hay, report established. Está travado na 258. 258, livre pouso, pistão 0, no 30 graus, 62. Livre pouso. Ataque, boa noite, 05, tela 57 a bordo, 2 horas e 42 de autonomia, alternando, força ali. Noite 05, direita, até o ponto de espera, reporte pronto. Vai reportar pronto, 80. No 794, ingressa Juliette, portão 2. Juliette, 02, bom, 754. Salvador, boa noite. 3544. 3544, boa noite. Acione identificação. O ajuste no 08 desça para o nível 060. Na chegada mais. 2660. Controle 120.8. Transponda 5036. Rotando 3152. É o 330 para Maceió, pelo Whisky 58, decolapsa 10, sobre a esquerda, saída Pucaracaju 208, é o controle 5036, transporte para o 3152. Correto, 3152, portão 62, chame pronto. Tá. 389, indicada. 805, após aeronave agora na curtíssima, alinhar e manter. Eu após alinhar, boa noite. Se desça para 3.000 pés, que na Gauna 098, 389 no Datão. 3.000 no Datão, isso, tá? 38 no Datão. Na 6258, solo 55, direito, táxi Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, 11. Era 258. Acione identificação, ajuste no 018 em Salvador, desça para o nível 070 na chegada mais. Web 599, desça para 4.000 pés, QNH na 018. 4.000 pés, 618. Azul 4062, complete approach, Tower 118.95. 118.95, boa noite, Azul 4062. 3891, desça para 2.000 pés, QNH na 018. Reporta estabilizado no LS X Rei da Piscina 0. Copiou o controle? 2000, com 18, 3891. Continue approach, expect runway the kit, wind 130 degrees, 6 knots, report landing gear down and lock up. Continue approach, report gear down and lock up, azul 406. 4000 pés, 23.4. Go 896, desça para o nível 050, QNH na 098. 050. Boa noite, 05 ao 57, controle em 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom serviço. Boa noite, 05, boa. Boa noite, 05, contato radar, suba para o nível 370 e sai da PUCA. Boa noite, 05, boa. Gol no 805, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. 370 PUCA, obrigado, 805. Web 5899 indicada. 359 já reduzindo. Gente. 062 down and locked. Gear down and locked, azul 4060. Clear to land runway 10, wind 130 degrees, 6 knots, QNH 1018. Clear to land runway 10, QNH 1018, azul 406. Autorizador, 3891. 3891, no completa aproximação, torre 9895. 06. 5899, desça para 2000 pés, QNH na 08. Reporta estabilizado no LS X-Ray da piscina 0. 5344, desça para 3000 pés, QNH na 017. 3344. Boa, 3891, a 2 milhas de Índia Serra, baixou o trabalho. 3891, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Avião. Negron at 01, taxi at your right, taxi Alpha to Juliet to extend 01. Taxi Alpha to Juliet, extend 01, and potential support 06. 3891, check trem 130 graus, meia dúzia, o ajuste no 017, tem livre pouso, pista no 0. Abaixado travado, livre de pouso, 910, tá? 38 no avião. 5899 da web, completa aproximação, torre 9895. 9895, bom dia. Bom dia. Trip 5344, desça para 2000 pés, QNH1 na 017, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. Informa o tráfego, nossa posição agora de 12 horas, está a 8 milhas e meia, é um Boeing 733 da Webjet com 1.80 nós e ground speed, reduza para 1.80 nós. Controle, trip estabilizado com a web aqui, vai reduzir antecipação aqui. Gente, agora informo que o tráfego está a 7 milhas do seu tráfego, com 1.60 nós de grau. Deixa eu, vamos reduzir até aqui. Visual a 10. Gente. Travou 5899.